Panorama Agrícola para 3 de maio de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quinta-feira, 3 de maio de 2012. Lua crescente está no ar. O seu Panorama Agrícola. Na mesa de som, Eduardo Maier, Márcio Peixe. Um abraço para você. O ditado de hoje é: roupa suja se lava em casa. Na dica de hoje, cuidado com contaminações. Entrevista. Festa em São Joaquim começa hoje com exposição de maçãs. Quinta-feira de Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o incentivo à pecuária bovina de corte. E você acompanha também informações sobre uma nova variedade de tomate cereja. Ligue 48-3239-5647 e participe do Panorama Agrícola ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Contaminação prolongada por agrotóxico pode dar dor de cabeça, transpiração anormal, fraqueza, cãibras, tremores, irritabilidade, dificuldade para dormir, dificuldade de aprender, esquecimento, aborto, impotência e depressão. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola de hoje conversa com Názaro Vieira Lima, que é gerente regional da EPAGRE em São Joaquim. E o assunto é a Festa Nacional da Maçã de 3 a 7 de maio em São Joaquim. Názaro, você participa também do comitê organizador da festa. Quais são as atrações esse ano e qual a participação da EPAGRE? As atrações, eu vou me restringir às atrações de nível mais técnico, por assim dizer, seriam a parte que compete mais a EPAGRE e a organização de uma exposição que vai tratar sobre a evolução da cultura da maçã desde os primórdios de 1903, mais ou menos, com as primeiras plantas de macieiras chegadas na região, e a evolução que ela teve até com a criação do Profit, e a partir dali, uma evolução. Não se trata de destrinchar a história da cultura da macieira na região, mas os dados mais fundamentais, mais importantes, que marcaram o início, né, até o sucesso que foi o projeto de fruticultura de clima temperado, onde contribuiu de forma significativa para tornar o Brasil suficiente, autossuficiente na produção de maçãs. Já que desde 1975 para trás, o Brasil era um grande importador de maçã. Názaro, e nessa área de agronegócios e da agricultura familiar, há também eventos? Sim. A festa foi dividida em sessões. Por exemplo, a sessão agricultura familiar está por conta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e vai ter lá uma feira da agricultura familiar, onde vão ser feitas exposições e também a comercialização de produtos da agricultura familiar. Claro que a EPAGRE, o escritório municipal, participa, os escritórios municipais participam também através da assistência técnica que dão aos agricultores familiares. Então é uma das marcas, das modificações da festa, seria essa feira da agricultura familiar, onde a agricultura familiar vai ter um espaço só para eles. E o encontro de agronegócio da maçã, quem promove? Quem promove o encontro de agronegócio é a AMAP, a Associação Catarinense dos Produtores de Maçãs, cujo objetivo principal é a negociação das perdas ou das dívidas que os produtores auferiram nos financiamentos e que, pela frustração da safra, principalmente desta, com granizo, então os produtores estão impossibilitados de quitar suas dívidas. Então vai ser negociado aí uma prorrogação de prazo, uma renegociação de dívidas e também a busca da criação de um programa que trate da cobertura de pomares, alguma forma de apoio governamental, tipo subsídio, para que os produtores, em vez de fazerem seguro, eles cubram seus pomares. Que aí ele vai ter, além da garantia de que vai ter um fruto, para abastecer a cadeia produtiva, porque só o seguro em si, se houver frustração, ela de certa forma protege o produtor, mas não protege a cadeia, não protege quem investe na área de processamento, de comercialização. Názaro, e que avaliação se faz da safra atual da maçã? Bom, a safra, se não fosse a ocorrência de granizo, ela seria uma safra muito boa, porque a qualidade dos frutos que não foram atingidos pela chuva de granizo, elas são muito boas. Porém, de uma forma bem simplista, dá para nós dizer que se mais de 50% dos pomares foram atingidos pelos granizos, uns mais, outros menos, uns até leve, mas outros severamente, então houve realmente um prejuízo significativo na quantidade e na qualidade da produção. Falou aqui no Panorama Agrícola sobre a Festa Nacional da Maçã, Názaro Vieira Lima, gerente regional da IPAGRE em São Joaquim. A 19ª Festa Nacional da Maçã começa hoje, 3 de maio, e vai até segunda-feira, 7 de maio, em São Joaquim. Fique ligado no Panorama Regional. Incentivo à pecuária bovina de corte. Pecuaristas da região serrana se reuniram no Sindicato Rural de Lages para receber informações sobre o subsídio do governo do estado na atividade. O encontro aconteceu com a presença de profissionais da EPAGRE, de escritórios de planejamento e da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Lages. O Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte Catarinense é voltado para a região de Lages e a região também de São Joaquim. O programa funciona com concessão de bônus para pagamentos de juros previstos para operações de crédito do Programa da Agricultura de Baixo Carbono, ABC, do Governo Federal. O ABC dispõe então de uma linha de crédito para que o melhoramento e manejo de pastagens naturais, que é uma alternativa viável para a conservação produtiva das pastagens naturais na Serra Catarinense. A IPAGRE, então, monitora e auxilia na produção desses projetos. Segundo o depoimento do pecuarista José Antônio Ribas Ribeiro, ele relata que é a primeira vez depois de 60 anos que uma instituição pública oferece um subsídio para atender a demanda de produção de carne no estado. Isso veio de uma maneira organizada, porque não é só dar dinheiro ao pecuarista, mas de oferecer oportunidades de lucros para a propriedade rural. O presidente da Associação Rural de Lages, Márcio Pamplona, tem afirmado também que trata-se de um marco que dá condições de melhorar a propriedade rural e a pecuária, então, tornar-se uma atividade, que é uma atividade tradicional na região, tornar-se uma atividade rentável. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Embrapa Hortaliças está lançando uma nova variedade de tomate do tipo cereja. É a BRS Iracema, com sabor adocicado dos seus frutos. O tomate é uma cultivar híbrida e foi desenvolvida com sementes produzidas a partir da polinização cruzada de plantas. E além da doçura apresentada, tem também boa durabilidade pós-colheita e resistência a doenças. Recomendada pela Embrapa para consumo in natura, a BRS Iracema tem frutos arredondados, coloração vermelha intensa e brilhante, o que indica a forte presença de licopeno, uma substância que dá a cor avermelhada ao tomate e é antioxidante, e quando absorvida pelo organismo, ajuda a reparar danos causados pelos radicais livres. Pode evitar câncer e também envelhecimento precoce. Além dessas qualidades para o consumidor, a nova cultivar de tomate cereja, ela pode ser extremamente interessante para o produtor. Em testes em São Paulo, em condições protegidas, A BRS Iracema apresentou potencial produtivo de 8 a 10 quilos de frutos por planta. O híbrido pode ser plantado tanto em campo aberto como em cultivo protegido. Lançamento da Embrapa Hortaliça, variedade de tomate do tipo cereja. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.